E assoprem os seus cartuchos, meus queridos. Este é o Nerd Drops de Games. Aqui é o Vivacqua e eu vou ter que comprar um expansor de bateria pro meu iPhone, que eu tô jogando que nem um púcto nele. Aqui é o Fabiano Loureiro e Dragon Age 2, vem em mim. Aqui é o Giba e eu tento ter vida social, apenas tento. Aqui é o Kodoji, é muito bom poder acordar às 6 horas, porque você está de férias. Aqui comigo estão o Fabiano Loureiro e o Giba, que completaram a primeira fase do treinamento do Nerd Drops de Games. Hoje é o teste deles, para ver se eles vão ficar na parte de podcast ou na parte de faxina, porque eu e o Kodoji gravamos comendo bis e amendoim, jogamos as cascas e o papel no chão, e alguém precisa varrer. Porcaria, hein? O Estúdio 69 tá um pouco sujo, viu, galera? Preciso de alguém que venha aqui para limpar. Nós voltamos já já, depois da leitura de e-mails. Esse menino só joga videogame, vai pegar correspondência, moleque. E chegamos a mais um bloco de e-mails do Nerd Drops Games. Aqui comigo está o Giba e o Fabiano Loureiro. Digam oi, meus queridos. Ah, não, bom dia, boa tarde, boa noite. Que estão aqui no cast, a única pessoa que está no cast e não está na gravação de e-mails é o Kodoji, porque ele está editando. Vamos começar com os recadinhos. Aqui nós temos alguns recadinhos. Em primeiro lugar, a pedido do seu marido, minha querida Erika Morel, um feliz aniversário de toda a equipe de gamers. Uma ouvinte feminina, manda um e-mail pra gente pra saber o que você acha. A gente quer saber a sua opinião, ela é muito importante pra gente, por isso que a gente tem a Ira e o Kodoji pro público feminino, né, pra atender o público feminino. E ela tá fazendo 25 anos, eu não devia falar a idade de uma dama, mas foi o seu marido, aí você pode bater nele, mas olha que fofo. O Bruno Elias pediu a música do Sonic Green Hill Zone, e ela vai tocar no final. Não vai ser a música que eu pedi, a música que eu pedi fica pra próxima, e ao final vai tocar a música do Sonic Green Hill. Não vai ser um remix, vai ser a versão 16-bit do Mega Drive. Música clássica essa. Pois é, pessoal, agora mudou o e-mail para vocês falarem com o Nerd Drops de Games. Calma, a gente ainda tem acesso àqueles. Só que agora vamos, eu já falei isso no final do sketch, mas eu vou relembrar, que tem gente que começa a escrever o e-mail assim que sai o cast. Já para dar sugestão, que ouviu a música de abertura, calma. O e-mail agora é nerddrops@nerddrops.com.com.br ou nerddrops@gmail. É o mesmo e-mail do cast principal, porque nós somos o Nerd Drops, ponto final. Tá tudo junto. Inclusive, o Twitter para falar com a gente é @nerddrops. E se você quiser falar com alguém específico, bota no texto, bota a primeira linha o membro que você quer falar. Pode falar com o Giba, pode falar com o Fabiano, pode falar com o Kodoji, com a Ira, comigo, com o Guilherme, que a nossa equipe da sala de correios vai encaminhar para cada um de nós. Eu só peço para que no assunto vocês coloquem entre parênteses, entre colchetes, entre chaves, a primeira palavra seja games, para ajudar a gente a filtrar nos e-mails, tá? A gente quer a caixa de e-mail bombando para todos os lados. Nós temos 5 funcionários trabalhando dia e noite recebendo um e-mail, por isso não se preocupe de lotar a caixa. Esqueçam o e-mail antigo e mandem para esse. E olha só, pessoal, aparentemente temos uma nova atração no Nerd Drops de Games, mas essa vem no post, não no áudio. Entrem aí no post, na parte comentado na leitura de e-mails está uma tirinha do Ricardinho Ventura, que ele se comprometeu a fazer toda semana tirinhas gamers. Então, inclusive, o Twitter dele está junto da equipe. Sigam, se vocês gostaram, falem com ele. Se vocês não gostaram, falem, deixem os comentários. A tirinha tá aí para você clicar e abrir. Ela não vai estar junto do post, ela vai estar num link à parte. A Campus Party, acho que posso Campus dizer oficialmente. Isso aí. Eu, Giba, Fabiano Loureiro e a equipe do Nerd Drops inteira estaremos lá. A Ira vai estar lá. Hoje, quem está gravando e-mail vai. Tá certo isso? Tá confirmado? Estaremos lá. Sim, tá confirmado. Opa. Inclusive com 3 quilos de amendoim de chocolate lá pra gente comer lá na Campus Party. Então, pessoal, eu vou estar em algum lugar da Campus Party. Eu vou dar alguns tutoriais, como tutoriais de pixel art pra vocês. Nós vamos gravar algumas coisas. Me procurem na Campus Party, eu vou ser uma companhia agradabilíssima ou insuportável. Eu vou estar mais nervoso airdrops do que nunca, tá certo? Queria, já que os novos membros estão aqui, vou gostaria que vocês dessem as boas-vindas a novos ouvintes, porque os nossos downloads estão aumentando, as pessoas estão divulgando. Deem as boas-vindas, meus novatos. Não, primeiro eu quero saber de vocês. Agora eu vou questionar vocês rapidinho aqui no e-mail. Como é que vocês descobriram o Nerdrops de Games? Você já ouviu o Nerdrops? Como é que era? Eu descobri o Nerdrops primeiro por causa de um grande amigo meu aí de longa data aí, que o pessoal tanto do Nerdrops quanto aqui do Nerdrops de Games, já lemos o e-mail dele já, que é o Mestre Mágico. Ele é um amigo meu de longa data, inclusive, queria deixar até registrado meus parabéns pra ele, porque ele casou há pouco tempo, e foi ele que me apresentou o cast, né? Ah, Mestre Mágico, boas bodas e parabéns pelo seu casamento. E tem apresentado, você botou um cara aqui dentro, você viu isso, Mestre? Depois você divide a comissão dele do primeiro salário, você pede pra ele pagar. E ainda é baixo, quem não estagiário, mas tá beleza. E você, Fabiano, como é que você encontrou? É aquela velha história, né, cara? Eu fui começando ouvindo uns certos podcasts aí, e acho que foi com o Papo de Gordo que, como o Dudu Salles participava muito do Nerdrops, eu acabei ele falando naquela parte lá do Mr. Rice Guy. Aí eu tava olhando os podcasts que ele participava e fui parar no Nerdrops. E assim, eu fiz uma sessão, assim, bem grande de ouvindo podcast, que eu tô tendo tempo pra isso no meu trabalho. E aí, assim, eu vi logo um monte numa semana, acho que umas duas semanas eu matei do 1 aos 50 e comecei a ouvir de lá pra cá. Um abraço pixelado aí pro meu querido Dudu Salles. Vamos para os nossos e-mails. Bem, e o primeiro e-mail é do Matheus Ramos Lima, que não sei de onde é. Ele diz aqui: Olá, Vivacqua, Ira, Kodoji, Rafael, Guilherme. Primeiro, eu gostaria de parabenizá-los pelo cast, que me orgulho muito em dizer que acompanho desde a época de que ainda estava no cast principal. Vocês têm evoluído muito rápido e a chegada de novos participantes e a efetivação de outros só contribui com isso. Olha, eu tô falando de vocês. É... A galera aí, bem, continuando aqui, difícil de acreditar que haja uma razão para não querer ser amigo do Vivacqua. Aí, ó, o Vivacqua aí, ó, bons companheiros aí. Que ao criar seu avatar na Terra, investiu muitos pontos em seu carisma. O Guilherme Costa, além de ser um cara muito inteligente, que eu ainda quero abrir ainda uma hashtag no Twitter, que é o famoso Eu Concordo com o Guilherme Costa. Nós temos o Eu Concordo com o Oliver Pérez em Notícias Nerds e em Notícias Nerd Gamers é o Guilherme Costa. É sensato e sempre tem faz pensar melhor nas questões expostas por vocês. A Ira, embora caladinha... Ah, não, ela não é caladinha, não. Ó, oh, defendeu. Ira tem um admirador aqui. Sempre que fala alguma coisa, me faz ficar contente em ver que garotas gamers tão distantes de um estereotipo que, de alguma forma, poderia querer diminuir muito o seu valor. É, eu também acho que a Ira não é a única garota gamer. Eu acho que tem muito aí na toda a podosfera aí, até mesmo, quem sabe, aí do seu lado aí, né? Ó, por exemplo, vamos esperar o e-mail da senhora Erika aí, né, que fez a minha aniversário, né? Vamos esperar o e-mail dela. Eu conheço algumas meninas que, assim, elas são meio que gamers enrustidas. Elas não compartilham que elas são, acho que, sei lá, ou por vergonha ou por simplesmente não achar que precisa. Mas existe bastante menina gamer, sim. Isso é visível, sim. Bem, aqui mesmo no The Drops, nós tivemos, além da Ira, já tivemos outra garota também gamer, né? É a Kel. É, que não respondeu o e-mail, acho que ela não quer participar e tal. Bem, continuando aqui. O Kodoji, embora às vezes ele mesmo duvide disso, sempre encaminha a discussão do cast para um ponto interessante. Os outros participantes foram muito bem quando participam e creio que todos estão fundamentais para melhorar ainda mais o cast. Que no caso é nós aqui, né? Vamos ver se a gente consegue adquirir cada vez mais, né, Fabiano? Falando sobre a VGA, ele assistiu a premiação da SPAC-TV pela Animax e achou bem legal a premiação, né? E foi conduzida pelo Neil Patrick Harris, né? E não ficou entediante em momento algum, ele achou isso, pelo menos. Temos categorias bem legais, como melhor performance de voice actor e melhores gráficos. Mas concordo com vocês que ainda podem acrescentar outras e recompensar outras categorias como melhor estúdio. Coisa que eu também, na minha opinião, eu também mim, concordo. Eu mesmo que sou fã de mais estúdios, às vezes eu sou até um pouquinho fã de mais de estúdio, independente do nome do título, viu? Concordei com a maioria das escolhas. Em algumas delas havia tanto equilíbrio que o prêmio ia tanto para um quanto para o outro e não fazia diferença. Minha grande crítica foi para o prêmio dado ao famigerado aí Assassin's Creed Brotherhood, que deveria ter ido para Red Dead Redemption. Concordo que o Assassin's Creed é um jogo que é muito bonito graficamente e com uma premissa interessante, mas não é legal de jogar muito repetitivo. Você tem uma ambientação tão bacana quanto em Red Dead, mas ao contrário do game da Rockstar, você não consegue explorar todo aquele ambiente. Em Assassin's Creed, eu estou naquele mundo bem bonito, mas em Red Dead Redemption, eu sou um cowboy. O cara aí quer colocar o chapéu mesmo, pegar o cavalo e ir embora, né? E dar tiro na cabeça, arrancar chapéu. Dead Eye. Bem, de resto aqui ele comenta mais algumas coisas sobre o GTA e Mass Effect 2, e ele agradece por tudo que rolou em 2010 e que 2011 seja um ótimo cast para nós dos Nerdrops Games. E o segundo e-mail vem do meu querido amigo, o Cláudio, o Dragão Dourado, do OmegaCast, programador e podcast do OmegaCast, 26 anos, Barueri, São Paulo. E aí, amigos do Nerdrops Games, ele escuta a gente até antes mesmo de a gente saber de qualquer coisa que a gente ia fazer um cast. Caras, faz tempo que não mando e-mails pra vocês, né? Desculpem, é a falta de tempo mesmo, mas finalmente consegui uma brechinha pra conseguir mandar este e-mail. Não só por servidores bloqueados, mas por fim do ano que foi pancada. Mas ouvia sempre os casts, não perdi um, e estão sempre fazendo um ótimo trabalho, e sempre se melhorando. Mais um excelente cast de games de qualidade, já substituíram o download no meu setlist de cast de games. Mas nem pensaram em fazer hiato, pois o cara que tinha o contato com o Tom Talarico está meio sumido. Vide homenagem do download no primeiro hiato, que o OmegaCast fez, escutem aí, homenagem ao download, né? A gente não sabe o que vai acontecer com o download. A gente espera que volte, porque quanto mais podcast de games, mais todo mundo fica sabendo sobre videogame, mais a gente se informa e mais temos amigos, né? Um abraço pra todo mundo. Fala, né, cara? É, podcast não compete, não, né? Cara, se hoje eu sentar com todos os membros dos podcast games do Brasil, eu não vou brigar, tipo, podcast, eu vou bater papo sobre videogame. Então, isso que eu acho massa, isso que eu acho muito bom. Então, ele continua aqui. Então, sobre o último cast, lhes digo isso. Parabéns, o cast está cada vez melhor. E, além do mais, podcast sobre premiações, eu geralmente não consigo ouvir. Principalmente de games, pois o assunto fica geralmente travado nos prêmios e opiniões dizendo que a premiação está errada. E blá, blá, blá, nenhum desses consigo ouvir direito. E olha que sempre dou uma chance. Mas, esse Nerdrops de Games sobre a VGA foi uma exceção. Foi divertido e interessante do início ao fim. Cada participante, com suas opiniões críticas, foram bem coerentes, bem humorados, deixando um cast com bastante ritmo e podem me zoar à vontade. Gostoso de ouvir. Um ômega abraço a todos e sucesso para todos nós. Pois é, pessoal, esse foi o maior dilema de todos. A gente queria o Guilherme e a gente queria o Rafael, a gente queria a Ira, a gente queria essas pessoas para dar opinião sobre a premiação, porque a gente sabia que se só eu dissesse que eu não gosto do Assassin's Creed, que eu acho ele ruim, ia ser uma droga. Se não tivesse um embasamento como a opinião do Guilherme, e o Guilherme mesmo respondeu um cara que é muito fã do Assassin's Creed e elogiou a opinião do cara. A gente gosta da opinião diferente da nossa, a gente adora, porque se nós não tivermos uma diferente opinião de vocês, ou igual, ou forte opinião, não vai pra lugar nenhum o cast. É isso que a gente quer. Se você não falar pra mim por que Assassin's Creed é bom, eu nunca vou pensar em jogar. E agora, com tantos e-mails que o pessoal mandou, com tantos comentários, eu já questiono se eu tô tão errado assim. Eu acho que daqui a um tempo vai valer a pena, eu vou dar um jeito de pegar esse jogo. Eu realmente fiquei com muita vontade de estar nessa discussão, ouvir assim, eu falava sozinho enquanto tava ouvindo, como se eu estivesse conversando com vocês, porque tinha coisas ali que eu tava doido pra falar, cara, que desde que eu saiu a lista dos games indicados, eu já sabia assim, eu sabia não, mas eu tinha muita esperança que o Red Dead ganhasse mesmo como melhor jogo, e outros jogos lá que estavam participando, que eu discordava completamente de estar aí na lista, e vocês conversando ali, foi um cast muito bom, cara. Eu gostei muito daquele cast lá da premiação. E agora, Fabiano, leia o e-mail quilométrico aí. Esse e-mail foi enviado pra gente pelo Thiago Musashi Trindade, de Porto Alegre, e ele tem 26 anos, já passou da idade porto-alegrense aí, né? Então, beleza. Diz aqui, estava ouvindo o episódio 9 quando citaram a minha franquia preferida dessa geração, Assassin's Creed. Olha aí, ó. Vou tentar não me alongar entrar muito nesse assunto. Aí ele fala que Assassin's Creed 1 é de fato um tiro no pé dos games, porque ele é um jogo feito para fãs de história. A ambientação é excelente e o contexto histórico é um show à parte. No entanto, as missões eram de fato muito maçantes, mas mesmo assim eu peguei todas as 400 e poucas bandeiras do jogo e matei todos os templários, embora Assassin's Creed 1 não tenha troféus no PS3. Eu pensei em fazer isso, mas eu desisti. Isso é o Fabiano falando, não o Thiago. O que brilha mais em Assassin's Creed 1 é o final, onde começam as teorias da conspiração e você percebe que o jogo foi só a ponta da iceberg. Concordo completamente com isso. Assassin's Creed 2 mudou direção, personagem, local e tempo. A adição de Leonardo da Vinci, de Nicolau Maquiavel e da família Borgia na teoria da conspiração foi genial. O jogo conta com inúmeras referências históricas, mensagens escondidas nos puzzles, puzzles esses que não existiam no 1, e também notas específicas para o pessoal que não manja muito de história não ficar perdido. Ezio tem uma motivação para explicar a entrada na Ordem dos Assassinos, uma vez que Altair tinha fé na Ordem e isso não se aplicaria bem no mundo ocidental. Assassin's Creed Brotherhood é uma expansão do 2, com a adição de um modo multiplayer muito tenso e a continuação direta da história do antecessor, que se fazia mais do que necessária. Os puzzles ficaram um pouco mais complexos, especialmente nas decodificações de números. E agora existe recrutamento de assassinos para a Ordem. Esses assassinos podem ser mandados em missões para treinamento ou treinados pelo Project Legacy no Facebook e para ajudar nas batalhas e missões. E resumindo este meio gigante, Assassin's Creed é primeiramente uma obra que vai além dos games e acho que acaba incomodando muitas pessoas. É o tipo de jogo onde existe uma teoria conspiratória que vai fazer menção a fatos políticos, históricos, sociológicos e antropológicos. Parece megalomania, mas é exatamente tudo que o jogo envolve. Se você jogar por jogar, sem se aprofundar na história e sem notar as inúmeras referências escondidas principalmente nos puzzles, ele será de fato um jogo mediano. Como dono de um PS3, posso fazer uma comparação direta com uma outra franquia. Uncharted é um show tecnológico. Ele funciona muito bem como um jogo, mas é um blockbuster. Assassin's Creed engloba uma série de fatos e com isso acaba se tornando muito complexo algumas vezes. Ele tende a ser um elemento de mídia completa e por esse motivo acaba perdendo um pouco o foco no fato de que é inicialmente um jogo de videogame. Concluindo, até que fim, o que atrai a maioria dos fãs da Sinistero é a história profunda do jogo, com toda a sua gama de referências. Assassin's Creed é um jogo para se jogar com o PC do lado, pesquisando o que não se entendeu. O final de Brotherhood explodiu minha cabeça, como seus antecessores, e que venha logo o próximo. Só tenho que eles percam nas explicações finais da série. Enfim, era isso. Desculpe se soei muito fanboy da franquia. Que é isso, cara? Imagina, um dos principais motivos que a gente colocou o e-mail do Thiago é pra colocar pra vocês o ponto do pessoal que é fã. O pessoal tem que entender, porque a gente não quer que a discussão seja unilateral, gente. Nós conversamos aqui, todo mundo ouviu nossa opinião, por mais ácida que fosse, nós literalmente destruímos o Assassin's Creed. Falamos mal na nossa opinião. E se não tiver ninguém pra defender dando a outra parte, ficaria assim, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que o que ele falou defende bem pra ele. E agora para os abraços pixelados. Um abraço pixelado para o Guilherme Costa, que tirou uma folguinha de gravar podcast. Um abraço pixelado para o Dimitri Rocha. Um abraço pixelado para a Ira Croft, que nos conheceremos na Campus Party em 2011. Um abraço pixelado para o Bruno Elias e para todo o pessoal do Papo de Gordo. Um abraço respeitoso e pixelado para a Erika, que fez aniversário. Um abraço para o Johnny, que veio por conta do MRG. Um abraço para o Renan Tobias Lopes. E um abraço pixelado para todos os nossos novos ouvintes aqui do Nerdrops de Games. E para os antigos também, né? Para os antigos também. Para você que chegou aqui por indicação do pessoal do MRG, um abraço pixelado pro Diogo, pro Afonso, pro Roberto, que me convidaram para escolher e eu fiz tanto jabá que deixou Dudu Salles e o Léo do Radiofobia com vergonha. Meu Deus do céu. Mas escutem o MRG, escutem o Downloading, escutem o Soundtest, escutem o Nerdrops e escutem o Nerdrops Games. Vamos pro cast! E vamos para os destaques de games aqui no Nerd Drops Games. Mais personagens no Marvel vs Capcom 3. Duke Nukem Forever em pré-venda. Bate-papo no 360 com avatares e o Kinect. Turbo Graphics 16 chegando a PSN. PS pegou, foi hackeado. PS3 hackeado. E no Game Talk, o que nós estamos jogando? Meu Deus do céu, é tanta notícia sobre a Sony que esse cast é oficialmente sonista. Pois é, meus queridos, estamos de volta com hoje, quem diria, 10 programa. 10 programa de pura crasse. 9 a mais do que eu imaginava que fosse publicado, viu, velho? Mas já dá pra contar aniversário já? 10 programas é aniversário? 10 programas, estamos fazendo bodas de gases nesse programa. E para fazer o link direto do assunto, vamos falar do bate-papo dos avatares do Xbox, né? Tudo a ver com bodas de gases e... ou não. Meus queridos, a Microsoft uniu o inútil ao consigo fazer, né? Não consigo pensar em outra maneira. Ao constrangedor, né, cara? Ao constrangedor e ao, querendo ou não, fantástico vem aqui ver. Porque é fantástico você mostrar isso pra quem não entende nada. Pra gente que é hardcore não é, mas é fantástico. Fala, meu irmão, senta aqui que eu vou mostrar eu batendo papo com os meus amigos, cada um com seu avatar. Isso é fantástico. Você sabe que tem uma amiga minha que ela pegou o Kinect e tal, e ela jogando, né, o Kinect, ela falou que ele reconheceu até mesmo a imagem dela num espelho que fica atrás dela, cara. Reconheceu duas pessoas. Fiquei impressionado. Então, pra vocês que estão ouvindo esse cast, que são gêmeos e compraram o Kinect, pode deixar. Que, pô, que deve ser gêmeo, né? No, ele reconhece as duas pessoas iguais. Olá, João. Aqui é o Jorge Pombas. Mas então, o que é esse Avatar Kinect? É um sistema de integração social que, assim, no vídeo que está aí no link, nada mais é que as pessoas usando os avatares pra bater papo, e os avatares agora estão pegando gestos. Eles já reconheciam isso, mas agora está sendo aplicado em algo. Eles pegam gestos, expressões faciais, movimento labial, e as pessoas montam uma sala virtual em qualquer lugar, seja num reino da fantasia ou numa sala de Star Chic, onde seus avatares estão sentados batendo papo. É a reinvenção do chat. O exemplo que eu dei foi aquela história, né, do olha só que legal, porque você mostrar isso pra uma pessoa que não tem noção, sabe, aquela pessoa que comprou TV de alta definição e tá vendo o Globo na antena sem botar em HD, aí você mostra, olha o que o meu videogame consegue fazer. É impressionante. Foi o que... achar que é mágico, né, cara? Que é bem interessante visualmente, mas eu acho que a utilidade disso para no momento que você não vê a pessoa de verdade, isso é um boneco, né? Isso é, você pode, em jogos você faz isso, conversando com o microfone e o seu personagem do lado do outro. Acho que o propósito disso é meio esquisito. É, o propósito disso é como o Guilherme falou, né? A tecnologia foi criada, estão achando o que fazer com ela. É um propósito muito experimental. Vamos concordar, reconhecimento facial é algo que pode ser aplicado em diversas coisas. É o que eu ia comentar. Eu fiquei impressionado com o reconhecimento facial. Eu achei uma parada bem diferente, assim. Meu, já tá reconhecendo face, assim, expressão. Peraí, se eu ficar com cara de bravo, o meu avatar vai ficar bravo também. Isso eu achei uma parada interessante. Pode ser aplicado pra jogo? Pode. Por exemplo, o Fallout, que você tem várias expressões que você pode usar. Se tiver uma versão Kinect, ou se você habilitar pra usar no Kinect, imagina que bacana que é você falar que na hora que você vai mentir, você faz uma cara marota. Na hora que você vai negar, você abana a cabeça dizendo não. E o jogo continua no controle, só na hora da interação. O Fallout tem muito disso, de você usar o controle sem parar, mas na hora de conversar, tudo para. Você larga o controle e fica apertando botão e seta. Nessa hora, o jogo virar interativo através do Kinect é uma boa opção. É uma boa maneira de integrar o Kinect em jogo hardcore, como é o Fallout, por exemplo. E não ficar, ah, eu quero ficar controlando a arma apontando com a mão imaginária. Não, pode ser pra interação nos jogos. Vamos dizer que você tá jogando Rock Band. Aí sai um update pro Rock Band pra quem tem Kinect. Aí o que que esse update faz? Ah, o update ele acrescenta aqui e ali. Por exemplo, quando você é o guitarrista, Você levanta a guitarra e você ativa o especial. Quando você é o vocalista, você tem que cantar numa área própria. Vai que no, quando você é o vocalista, você tem que fazer gestos. E ele capta que você tá querendo exagerar no rock and roll. É, ou então que, por exemplo, você vai lá e fica balançando a cabeça lá, que nem um louco lá. Também pode reconhecer isso. É, são ideias, eu acho que aos poucos a Microsoft vai adaptando isso pros outros games mais hardcore e até mesmo para outros games deles, né? Alguns exclusivos, né? Mas aos poucos eles vão achando aí o que eles podem fazer. O Kinect, ele é um adicional a um sistema, né? Então, o lado mais positivo disso é justamente o experimental. Porque é que nem o PlayStation Home. O pessoal fala que é uma porcaria. É, mas é de graça. Imagina se tivesse que pagar pra ter acesso pra uma coisa que você não tem certeza nenhuma se é boa. Isso daqui, cara, eu consigo imaginar, sinceramente, assim, falando, nós não temos como gravar uma videoconferência desse podcast, por exemplo. Mas se eu tivesse uma placa de captura e a gente gravasse o podcast, captando o áudio do podcast, enquanto a gente se reúne numa sala na Xbox Live, a gente ia ter um videocast com os nossos avatares. Isso pro universo gamer é sensacional. E quem fizer, eu vou processar, porque a ideia é minha. Já anota aí. Você falou isso aí. Realmente não passou pela minha cabeça algo desse jeito aí. Realmente, pro público que você propôs, seria excelente, que estaria já retratando o universo gamer, né? Por ser personagens, avatares ali. E ainda falando de assunto gamer, é um meta-linguagem absurda. Bacana, bacana mesmo. Por exemplo, quem conseguiu assistir a VGA, que a gente comentou no programa passado, viu, ou quem conseguiu acompanhar alguma foto, viu os links, viu quantas celebridades gostam de videogame e jogam. Cara, você pode fazer uma entrevista com o avatar do cara. O cara pode estar, sei lá, em Seattle e você na Bélgica. Vocês se conectam, de repente você tá lá e entra o Tobey Maguire, saca? Você entra na sua frente e fala, ah, eu sou emo, Homem-Aranha 3 sucks e tal, não sei o quê. E você pode fazer isso com qualquer pessoa. O que a gente conhece de pessoas que têm Xbox 360, que são celebridades e tal, não diminuindo a questão do PlayStation 3, mas eu tô falando, essa possibilidade existe. Você pode fazer um talk show e vai surgir, anota o que eu tô dizendo, que essa ideia não é minha porque eu sou um gênio, porque é uma tendência. Agora uma pergunta, isso é um serviço que a Microsoft está prestando ou é alguma coisa paga? Como é que é? Pois é, eles falaram que vai estar disponível na primavera americana, que é o nosso outono, né? Somente para os assinantes da Xbox Live Gold. Ah, sim. Mais uma vez, assim, mostrando as vantagens que é pagar por um serviço de uso online. E um dos jogos que a gente tá falando aí desde o começo do programa, né, Vivaco, que é o Marvel vs. Capcom 3, e nessa semana a gente teve aí a notícia, a confirmação, né, que os personagens, o Fred Mercury bombadão, o Mike Hagar vai estar no jogo, e que... Acabou com minha piada, bicho, o cara estragou, pô, vou dormir ali. E que a Fênix, né, estarão no Marvel vs. Capcom 3, que é... E com isso faltam só mais 6 personagens para serem divulgados nesse nosso querido jogo. Pois é, nos vídeos já dá pra ver que mostraram cenários muito bacanas, como o cenário do Ghosting Ghost, ou Ghosting Goblins, ou Super Ghosting Ghost, você que sabe, do nosso querido Arthur. Cara, sensacional. A Fênix parece ser aquele personagem insuportável, que ele, todos os personagens têm no mínimo 3 especiais. Um especial dela é ataque direto, o segundo ela fica num escudo protetor e o terceiro ela dá mais hits. Eu odeio personagens assim porque eles não dão graça de jogar, sabe? Que nem o Shuma Gorak, que dá mais hits, o Strider que ficava com as bolinhas em volta. Eu odeio, mas o Hagar, o Mike Hagar, ele tá sensacional. Ele Nossa tem golpes senhora. De toda a série Final Fight, é perfeito. Mas ele me lembrou muito alguns golpes do Zangief, hein? Mas, na verdade, o Zangief foi criado baseado nele no Saturday Night Slammers, que era um jogo de luta livre da Capcom que saiu antes de Street Fighter 2. Ele tinha o pilão rodado antes do Zangief. Ah, então... O Hagar, ele é uma opção pra quem gosta do Zangief e que tem alguns plus, né? Ele tem alguns ataques, assim, que ele pega armas no chão, ele taca no oponente, é bem interessante, eu gostei muito. Eu nem prestei atenção na Fênix, acho que nem vi o vídeo dela. Já fiquei abobado já com o H, eu acho de maneiro. Mas uma coisa que eu achei o H diferente do Zangief, por exemplo, é que ele parece ser um pouquinho mais ágil que o Zangief, cara. Também. É isso que eu ia comentar. O que eu vi de diferença no deles, assim, é ele aparentemente é bem mais ágil, bem. Quem jogou... Tá certo que não é a mesma jogabilidade, mas no Super Street Fighter 4, o Zangief é totalmente diferente de jogabilidade, pelo que eu vi no vídeo. Ele é bem mais rápido, ele consegue fazer os agarrão e tal. Tem golpe que não é de agarrão, são poucos, mas consegue. Só que se o bicho chegar perto, corre, porque vai dar dano. E nos cenários, você vê o primeiro, que é Valhalla, né? Que é a terra do Thor, que tá muito bem mostrada. Na verdade, o primeiro que mostra é o Metro City, né? Que é a cidade que o Mike Hager é o prefeito. E um detalhe, também eu vou botar um link com todos os uniformes que já tiraram fotos, né? Do Marvel's Capcom 3. A She-Hulk, ou a Mulher Hulk, está com o uniforme do Quarteto Fantástico. Que ela, pra quem conhece quadrinhos e escuta o Nerd Drops porque é nerd, ela é um membro honorário do Quarteto Fantástico. Ela já substituiu Coisa por um tempo, quando Coisa, sei lá, foi coisar por aí. Quando ele foi tomar um chá de quebra-pedra, né? Pois é, foi tomar um... foi tomar um chá de amaciante pra poder fazer cocô direito. O vídeo também mostra um cenário que parece um Japão antigo, que ninguém sabe de quem é, que pode ser do Akuma, que tem um demônio, pode ser do Dante, porque tem um demônio, pode ser do Dormammu, porque tem um demônio, pode ser de qualquer personagem. Eu acho que pode ser do Amaterasu, hein? Também pode ser do Amaterasu, do Okami, né? Pra mim, o mais charmoso de todos é o do... Tem o do Mega Man Legends, tem o do Hagar, né? Tem a base da Shield, tem Valhalla, mas, cara, o mais charmoso de todos pra mim ainda é o do Gozen Ghost. Nas fotos aí que vocês estão vendo o link dos outros uniformes, dá pra ver coisas, pequenas referências de quadrinho, como o Capitão América como agente soviético, ou ele preto e branco no lugar de uma estrela, uma nuvem. O Hulk tem o Hulk verde, o Hulk vermelho, o Hulk cinza e o Hulk verde mais alterado. O Homem de Ferro é um dos melhores, porque tem a roupa padrão do filme, tem a roupa protótipo do filme, tem a roupa do Centurião Prateado, né, que é aquela cinza com vermelho, e tem uma roupa azul que é linda. O Magneto tem a versão dos quadrinhos, a versão do desenho mal colorida e duas versões carnavalescas. O outro que tem destaque é a She-Hulk, né, que ela tem a roupa Colan, o Quarteto Fantástico, uma roupa sei lá o que é, e uma roupa meio Tron, que o Homem-Aranha também tem. O Homem-Aranha tem as três melhores roupas. É uma tipo do Tron, que eu acho que é uma mais atual, tecnológica, preta com verde, a roupa do uniforme simbionte negro e a roupa de armadura que o Homem de Ferro fez na Guerra Civil. O Thor tem a roupa dele, que é próxima do filme, uma roupa branca, a roupa clássica da década de 70, aquele azul bebê, né? E uma roupa mais sombria. Os outros, assim, o Wolverine tem o marronzão, né? O clássico marronzão, o amarelo, a roupa daquele da saga que ele é mais sombrio, que eu não lembro qual é. Tem uns personagens que são, assim, não precisava ter quatro cores, acho que foi pra igualar, mas tem personagens que só mudou um pouquinho a cor, assim. Eu prefiro roupa do que cor, mas só o que fizeram com a She-Hulk, de botar o maiô do Quarteto Fantástico, e o Homem-Aranha, né, cara, que finalmente mudou tudo. Não é um sprite, porque no outro não dava pra mudar a tabela de cores completa. Uhum. Aqui você muda a textura. Lá era um sprite, você tinha que redesenhar o sprite preto inteiro pra fazer a roupa simbionte. Aqui você joga com a textura ali, tá feita. Eu só não entendo porque que o Wolverine é simplesmente a mesma roupa, só que com preto com marrom, em vez de fazer de marrom com bege, ao invés de fazer aquela clássica dos clássicos. É, de longe o que deram mais atenção mesmo foi o Homem-Aranha. Um que eu achei fantástico também foi o Homem de Ferro, que tem a versão stealth dele ali, cara, que é a versão azul que o Viváqua falou, e, cara, tá bonito o negócio. Então, mas é porque, olha só, é uma oportunidade que eles perderam, cara, porque o Homem de Ferro teve tantas armaduras diferentes que pra eles mudarem só a cor, cara, sei lá, não sei. Mas são armaduras diferentes, assim, só... Mas se você olhar detalhes, é a mesma armadura. É a mesma armadura, só que com cor diferente, tá certo. Mas só nisso já chamou a atenção, porque, assim, o Cinturão Prateado, que é aquela armadura do filme que ele tira da maleta, já ficou muito... Todos estão muito fiéis ao que é. Assim, fiéis na tonalidade e tá muito crível. Botar detalhes que não vão acrescentar nada, por exemplo, você bota no protótipo, sei lá, você bota um lança-míssil nas costas e ele não usar o lança-míssil, o pessoal vai checar, vai falar, pô, saco. É verdade. Agora, Agora, o que eu queria mesmo era um Magneto ditador, cara. Ele sem capacete, com aquela capa por cima. Ele, em vez de ficar girando os bracinhos pra fazer... Aquele Magneto que toma conta de ilha. É, isso. Desse nível. Mas não se pode ter tudo, né? Talvez venha como um DLC, já pensou, cara? Seria uma ótima. E agora, galera, vamos falar um pouco da novidade, que não é nada novidade, do Duke Nukem Forever. Finalmente entrou em pré-venda na Amazon, né? E já tá criando rebuliço aí, a galera tá ficando doida. Tem gente aqui no cast mesmo que já tá quase que tirando as verdinhas do bolso pra comprar o jogo. É, meu, eu quase comprei. Ah, porque é aquela coisa assim, quem já conhece Duke Nukem aí já de tempos e tempos aí, na época de DOS aí, Windows 95, sabe o que é o Duke Nukem? Caraca. Duke Nukem que é um puta jogo, foi um dos jogos assim, não revolucionou muito na época, mas é um que acontece, Duke Nukem é um jogo divertido de você jogar, é um jogo que você joga e você gosta, ele é legal pelas bizarrices que ele tem, e o Duke Nukem Forever já virou piada, né, aquela coisa assim, ah, o que acontece primeiro, ah, acaba o mundo ou lança Duke Nukem Forever, acaba o mundo primeiro, mas não lança Duke Nukem Forever, só que aí o que acontece, quando uma Amazon da vida me coloca uma pré-venda, aí a gente fala, opa, e aí? Não, mas já tinha saído até alguns vídeos do Duke Nukem Forever, com a jogabilidade do Duke Nukem Forever mesmo, e cara, se eles não lançarem agora, não lança nunca mais, cara. Mais mesmo. É, eu quero ver se eu comprar lá na Amazon lá e aí eles não lançarem o que a Amazon vai fazer aí com a grana que eu vou gastar. É, vai te devolver o dinheiro. Não, isso daí tudo bem, mas é que a ideia é aquela coisa assim, pra uma Amazon lançar isso em pré-venda é porque o negócio é sério, né? Poxa, você falou aí do Duke DOS, cara, foi um dos 10 jogos que eu mais joguei de DOS ever, tá ligado? Sem ser o 3D, é o Duke Nukem side-scroller mesmo. Aquilo era lindo demais, cara. Quando pegava aquela garrinha pra você se pendurar, era muito bom. Deu uma nostalgia gigante aqui. É, agora, quem nunca usou o DN Stuff no Duke Nukem 3D, né? Caraca. As armas diminuíram e aumentaram, sensacionais, cara. É, agora é aguardar o Duke Nukem Forever, o que vai acontecer, né? Apesar que os já saíram, que nem você tinha falado, Kudo, já tinha saído já alguns vídeos já, e agora a única coisa assim, que eu tô esperando mesmo é a data oficial e aí é que nem Diablo 3, né? Aguarda. É, mas a Blizzard demora, mas lança, né? Tá aí o StarCraft 2 que não deixa a gente mentir. Agora, o Duke Nukem Forever, a gente sabe que é Forever porque Forever, né? Forever Alone. Mas será que a piada realmente vai morrer? É, agora não tem muito o que falar, né? Porque a gente tem que esperar pra ver se o jogo vai ser bom. A gente tem que jogar pra nossa opinião, porque... Como a gente falou mal do Assassin's Creed, galera, a gente gosta de todos vocês, tá? A gente respeita a opinião de vocês e a gente gosta que vocês não concordem com a gente. A gente só não gosta de Assassin's Creed mesmo. É, a gente gosta quando vocês concordam. Então a gente só vai poder falar mal mesmo que o jogo seja bom, ou falar bem se o jogo for ruim, ou falar bem se o jogo for bom, depois que sair. Então a gente vai ver se retoma esse assunto quando o jogo estiver na mão de muitas pessoas, né? Porque também não adianta a gente falar antes de todo mundo pra te convencer a comprar, já que a nossa opinião é polêmica. É. Eu mesmo tô interessado em pegar pré-venda, mas eu não aconselho ninguém. Então, pessoal, a gente vai falar muito de PS3 essa semana, nesse cast, e pelo visto, né, está chegando na PSN os jogos de TurboGrafx 16, um videogame que pouca gente jogou, muita gente que é gamer hardcore queria jogar, que fez muito sucesso na década de 90, e tá confirmado os jogos na PSN, então pode ser tanto para PSP quanto para PS3, temos o Alien Crush, o Bomberman 94, só para vocês verem, tá, galera, 16 anos. Anos atrás, Bonk's Adventure, Dungeon Explorer, Newtopia, New Adventure Island, Soldier Blade, Superstar Soldier, Victory Run e World Sports Competition. Não me interessa absolutamente nada, mas é uma boa adição para qualquer pessoa que tem curiosidade de jogar o que não jogou, né? Assim, não me interessa dos jogos, os títulos não me parecem muito interessantes, mas eu não me interessa muito, assim, tem muito mais coisa interessante na PSN do que os jogos de TurboGrafx 16. Não, eu também acho. Talvez seja uma tendência nova aí, que eles estão dando um pouco de valor aos jogos estilos antigos, né? Não sei se talvez o Scott Pilgrim tenha mostrado isso pra eles, alguma coisa, não sei. Eu mesmo, dessa lista aí, eu joguei o Bomberman clássico, né? Que na época eu joguei naquela a famosa na casa do vizinho que tem um desse, né? Eu mesmo não tinha, tinha o Mega Drive. Mas eu joguei o Bomberman e talvez seja uma tendência aí, né? Agora eles começaram a lançar, assim, bastante jogos, como, ou então em remake pra HD, como eles fizeram com Mortal Kombat 2, com o Super Street Fighter 2. Talvez aí agora eles estão tentando fazer essa tendência, porque acaba sendo jogo barato na TSN, eles acabam vendendo isso fácil e pra cara que é mais nostálgico, né? Que quer é aquela coisa mais nostalgia daquela coisa antiga. Então, a questão toda é que esses jogos do TurboGrafx-16, ele tem uma proposta bem parecida com os minis da PSN, né? Que servem tanto pro PS3 quanto pro PSP. Porém, os minis, eles têm uma qualidade hoje que são, assim, valem muito a pena. Esses jogos muito antigos, já existem outras formas, né? Que todo mundo sabe, emuladores, e que muitas pessoas que tinham interesse já podiam jogar. Então, eu acho que é meio que fadado ao fracasso isso aí, cara. Eu não confio, não. E já é uma proposta que... isso não é uma novidade aqui no Ocidente, porque esse sistema já funciona no Japão, no Oriente, há muito tempo. Eles já têm esses jogos disponíveis na PSN japonesa há muito tempo. Tem que ver se lá faz sucesso, né? Não corresponde às coisas que acontecem no Japão com as coisas no Ocidente. Pois é, galera, depois que a Sony ainda falou que não tinha como hackear o PSP Go, tá aí. Essa semana saiu uma notícia aí de um rapaz que ele conseguiu hackear o PSP Go, tem vídeo e tudo, e ele ainda tá jogando Kingdom Hearts ainda, no PSP Go. Você acha, depois de tudo que eles falaram ainda do PSP, na versão 3.0, que não tinha como hackear, hackearam. Novamente aí o PSP Go, falaram a mesma coisa, hackearam de novo. O que vocês acham disso, pessoal? O negócio é o tempo que leva, né, porque a teoria no mundo hacker e nos fóruns é que o Lumines e o Lumines 2, que não tinha como baixar na PSN, não tinha para baixar pro PSP Go, que ele não tem entrada de mídia física, pelo motivo que descobriram o exploit, que o exploit é uma falha no jogo, que no caso do PSP, deixava você desbloquear os PSPs. O Lumines foi um. Tanto que quando descobriram esse exploit no Lumines, ele virou o top de vendas na Amazon geral, que hackers do mundo inteiro compraram. E a teoria de que não existia Lumines pra PSP Go, pra você comprar na PSN pra jogar, é que o exploit continuava na ISO do jogo, e talvez a pessoa conseguisse. Só que não foi pelo Lumines que ele conseguiu, mas ironicamente ele está jogando Lumines no vídeo, que ele demonstra que é um dos jogos que não tinha como jogar. O PSP, ele tem 3 versões mais o Go. As duas primeiras versões, a 1000 e 2000, se a 2000 for de placa santa, que o pessoal chama, pode ser desbloqueada eternamente. Você não vai precisar mais ter nenhum problema pra jogar o jogo pirata nele, ou ver algum, instalar algum homebrew. O 2000 com a placa do capeta e o 3000, ele tem um jeito de desbloquear se não tiver na versão acima da 5.03. Agora, com esse exploit que eles conseguiram fazer com que desbloqueasse, na verdade não é uma firmware que eles instalam, é um método para que eles usam esse exploit aí e conseguem rodar homebrews e jogos, mas ele não fica desbloqueado em si. Então é uma coisa assim que ainda é trabalhoso, mas estão trabalhando numa CFW, né, que é uma custom firma, para desbloquear de vez, como faz no 1000 e no 2000. Então ainda estão caminhando ainda, é uma coisa assim, é nova, mas o potencial disso, de ferrar mais ainda com a Sony, é grande. O PSP desbloqueado é aquela coisa da opção. Saiba de uma coisa, se você não vive no mundo conectado, se você não usa as vantagens que é compartilhar jogos, compartilhar os jogos do PS3 no PSP, tocar MP3 e vídeos via streaming do PSP, dos vídeos que estão no seu PS3 de qualquer lugar com uma internet Wi-Fi. Eu já assisti vídeos que o meu PS3 fica ligado na internet. Eu já assisti vídeos em Wi-Fi em São Paulo, de vídeos que eu armazenei no meu PS3 aqui em Brasília. Se você não está disposto a esse serviço, o desbloqueio é para você rodar jogos, para você rodar emuladores. É legal? Eu já tive um PSP desbloqueado. A última coisa que eu fiz foi jogar jogos bons de PSP. Eu joguei todos os emuladores que eu queria, foi fantástico, foi legal. Na hora de jogar jogo de PSP, eu não tava muito à vontade, eu não tava muito afim, não sei o que. Eu voltei a jogar PSP quando eu comprei o Gol, que aí eu tava pagando pelos jogos, eu jogava dinheiro pela janela. Só que aí é a opção de cada um, né? O que cada um quer fazer com o console. Agora, fica delicado? Fica. Assim, tem as vantagens? Claro que tem. É legal jogar Super Nintendo quando você faz cocô? Pois é, pessoal, o que que aconteceu com a Sony nessa semana? Eu acho que a Sony botou uma cueca de KY, porque enrabaram ela que nem... Meu Deus do céu, o que que tá acontecendo, Sony? Hackearam o seu PSP Go e, não satisfeito, hackearam o PS3. Mas calma, calma, calma. A primeira nota sobre o hack do PS3, os hackers falaram que eles não hackearam o PS3, eles não tinham começado a fazer o hack no PS3, porque não interessavam a eles. Porque antes tinha o Linux e as pessoas podiam instalar o Linux, e a partir do Linux instalado podia rodar vídeo, podia rodar um monte de coisa. Então as pessoas literalmente não se interessavam por ele. Quando suspenderam isso, e o pessoal já sabia que era uma máquina capaz de rodar Linux em alta definição, rodar emuladores, rodar lá, o pessoal virou e falou, ah, agora é um desafio. Não é que o PS3 era inferior, porque não se vê muita coisa da cena homebrew no 360 desbloqueado. Você tem uma outra coisa, normalmente o 360 desbloqueado é pra rodar jogo pirata. Então, inclusive, esse é um ponto desse desbloqueio. O custom firmware do PS3, o firmware, galera, é praticamente o... É o sistema operacional. É o sistema operacional, só que ele é atualizado. Por exemplo, o PS3, quando lançou, ele não tinha lista de amigos, ele não tinha PSN, ele não tinha isso. O primeiro update já botou isso. Hoje, um dos últimos updates que teve transformou o PS3 num Blu-ray player em 3D. Então, a partir de um PS3 hoje, você pode tocar. Se você tiver uma TV 3D, você pode usar o seu PlayStation 3 para jogar em 3D e para assistir filmes em 3D. A partir de atualizações, muita coisa foi feita, copiar música, tocar filmes em DVX ou DVX, e muita coisa foi feita a partir de atualizações. E o que eles fizeram foi uma atualização ou um sistema operacional custom ou customizado. Isso quer dizer o quê? O que isso quer dizer? A gente quer que você saiba. Quer dizer que é como a gente acabou de falar sobre o PSP Go. As pessoas estão criando aplicativos para ele. E o primeiro custom firmware impede o uso de pirataria. Não é que nem aquele dispositivo USB que você bota e copia jogos e não. Não. O custom firmware não deixa você rodar jogos piratas. Esse foi o primeiro criado, né? Que não deixa. Porém, temos certeza absoluta que vai vir outras versões de outras pessoas mal intencionadas que vão ter essa possibilidade. Porque o que impede isso ainda, pelo que eu li, é o nível de segurança. Porque para você instalar um homebrew ou alguma coisa assim, eles numeraram como nível de segurança 1. E para você conseguir rodar jogos, o nível de segurança é 2. O que pode acontecer? Você pode transformar o seu PS3 numa caixa, um pesão de papel, porque o PSP ele vira um peso de papel normal. O PS3 ele vira um peso pra tapar sua porta, pra segurar sua porta. Né, é aquela expressão que o pessoal chama de brick, né? O isso. Bricar. O brick em inglês quer dizer tijolo. Então você transforma o seu PSP num tijolo. E o PS3 dá um paralelepípedo, né? Direito. Hackearam o PS3. Mas se não joga jogo pirata, o que que eu faço? O que que quer dizer isso? Isso quer dizer que ele agora vai rodar arquivos com legendas, você vai poder instalar um programa que roda qualquer tipo de formato de vídeo, você não vai ficar limitado àquele browser imundo do PS3. Assim, o browser é eficiente, mas eu tô falando, você vai poder instalar uma versão, por exemplo, instalar o Linux hackeado, instalar o Firefox, porque ele aceita mouse e teclado. Ou você pode usar até o PlayStation Move e o tecladinho, Bluetooth, sabe? Tem várias possibilidades. Então você vai poder baixar QuickTime, os trailers no site da Apple, você vai poder baixar, sei lá, você baixou um vídeo em alta definição, vamos dizer que você no bom e velho torrent, né? Daí você vai poder rodar o vídeo em alta resolução com legenda, sem precisar fazer um hack pra rodar a legenda. Não, o hack inicial foi feito no firmware, você vai instalar um programa. O Xbox One, não o 360, é um dos maiores campeões de homebrew. Ele tinha MP3 player próprio, que o Xbox One não tinha. Ele tinha DVD player de todas as regiões, que o Xbox One tinha limite. Inclusive o PlayStation 3 tem limite regional para DVD. Você não pode rodar, a não ser que você tenha comprado a cópia mexicana do PlayStation 3, você não pode rodar DVDs brasileiros, só pode rodar as regiões abertas e americano. Você não pode rodar vídeos, por exemplo, aquele formato Matroska, que é o formato de distribuição de pirataria. Na verdade, só pode rodar o formato AVI, né? Isso. E se você a legenda não tiver anexada ao arquivo, você... Anexada não, impressa no arquivo, né? Isso. E o MP4 também, que é o mesmo formato do PSP, ele toca. Complicado. Eu tenho um programa aqui que é o PS3 Media Center, ele transforma o seu PS3 no Media Center mesmo, mas você precisa estar com ele conectado à rede, e os arquivos que ele puxa, o processamento é feito dentro do seu computador, e ele apenas mostra a imagem, quer dizer, você tá faz perdendo... o streaming, né? Como isso. O YouTube, os vídeos estão lá no servidor do YouTube, você não assiste, você não baixa o vídeo, você baixa o serviço de streaming. Então você não pode, por exemplo, jogar um World of Warcraft enquanto tá vendo um programa que você baixou, até mesmo um trailer da internet. Pois é, isso me deixa um pouco triste e me dá interesse em ter uma custom firmware, porque eu perco o potencial de um equipamento que é muito forte. Tem, assim, ele é bom mesmo pra ter que fazer gambiarra. Mas esse é o problema. Sabe qual é o maior problema disso tudo? Agora eu vou defender o PlayStation 3. O problema disso tudo, no Brasil, somente no Brasil, PlayStation 3 lá fora custa $300, 250 e suas variáveis. No Brasil, ele custa mais de R$1.000. Você usar um PlayStation 3 para tocar centro de mídia, você pode comprar um notebook com saída HDMI que roda vídeo em alta definição. Você pode comprar um computador nas Casas Bahia que roda alta definição. Você vai gastar no máximo R$70 num cabo DVI ou VGA muito bom para ligar na sua TV. Esse é o problema. O pessoal quer transformar um equipamento de 1.200. Tá, muita gente já comprou por 800, trouxe lá de fora, mas o pessoal quer tirar uma funcionalidade do videogame original para rodar pirataria quando o PC já faz isso. O PC é capaz de ser ligado em qualquer TV de alta definição. Você pode comprar aquela baia com rodinhas do seu PC e levar, ou um notebook fechado, notebook de netbook da Dell de R$1.000, roda vídeo em alta definição com HDMI de tampa fechada, com legenda, configurável, tudo fácil. Mas o pessoal cisma em falar, eu quero usar o meu videogame como uma central de emulador. O seu PC, o seu notebook, também faz a mesma coisa. Eu concordo com você em tudo que você falou, porém, mesmo assim, eu ainda queria que... Eu sou dessas pessoas que você está citando, eu queria usar... Eu não precisava nem fazer. É, só de ele ter essa funcionalidade, eu já ficaria feliz, entendeu? Porque são mais equipamentos ligados, são mais fios, é mais coisa na minha casa, entendeu? Quanto menos isso, melhor. Eu vou defender uma coisa assim, só do custom firmware, porque teve uma notícia, essa notícia já é bem antiga, que essa funcionalidade não tem mais, né? Que é o instalar o Linux no PS3. Teve a Unicamp, o que acontece? Os alunos lá da Unicamp, da área de tecnologia, eles pegaram alguns PS3, instalaram Linux e colocaram como servidores. Fizeram um cluster. Então o que que acontece? Isso mostra a capacidade do PS3. Eu, como trabalho com informática, eu gostei disso. Por quê? Porque o PS3 tem um potencial hardware é muito bom. E às vezes não é tão utilizado. Assim, claro, infelizmente acabaram tirando essa possibilidade. Agora, com esse custom firmware, tudo bem, pode voltar. Mas foi uma das coisas que eu achei que fizeram, pelo menos isso de acordo com os métodos legais, que foi o pessoal do Unicamp fez, que eles estão de parabéns, que eles pegaram o PS3 para usar como servidor, porque realmente, quem trabalha com informática sabe, o servidor tem que ter uma capacidade boa. Então, O que o pessoal da Unicamp fez com o Fabiano falou o tema ali, mas eu não sei que tema é esse. É assim, é como você pegar vários computadores e cada um vai processar uma parte do processamento geral. Imagina que você esteja, sei lá... No caso, cada PS3 fez uma parte específica do processamento, é isso? Isso, e como ele já é um videogame que o núcleo, o processador dele tem vários núcleos, esse processamento fica muito rápido. Para fazer contas que normalmente demoram dias, assim, se você tiver um cluster desse, com certeza o tempo para fazer essas contas é reduzido bastante, entendeu? Ele tem esse potencial de processamento. O PlayStation, pelo que eu sei, o PlayStation 3 é o que tem o maior processamento de todos os consoles. Ele tem os núcleos separados, o Guilherme já até falou disso em outro teste. Não só o pessoal da universidade aqui no Brasil, o exército americano estava usando eles como servidor. E a minha teoria de merda, mas que parece ter fundamento, é que a Sony tirou isso porque conseguiram fazer o PS3 rodar pirataria usando o Linux instalado. Só que qual foi o grande problema disso? E por que mesmo que o PS3 seja o seu console favorito, você tem que admitir que a Sony foi uma filha de uma puta? Se você não tem um computador, você comprou um PS3. Lá nos Estados Unidos, vamos falar que você é um americano, você tem $250 e você comprou um PS3. Ele é o seu computador, você instalou o Linux. Você usa ele como seu computador e o seu videogame. Apareceu uma atualização do firmware, sumiu o seu Linux. Foi isso que aconteceu. Não foi você não pode mais instalar. Não foi só isso. Foi o seguinte, você não pode mais instalar e o que está instalado, tchau. Você acha isso pouco? Você acha que perder tudo que está salvo no seu computador? Ah, mas eu deixo backup, tá tudo nos servidores online. online. Beleza, concordo com você, isso é legal. Todas as configurações, configuração de teclado, os jogos que você roda, os sites que estão no seu histórico. Imagina você perder as pequenas conveniências. E imagina quem perdeu muito, porque quem instala Linux não é o usuário que só usa Twitter e navegador, não. São pessoas que programam, pessoas que trabalham. Era um computador muito potente de $250. A Sony simplesmente tirou isso. É uma decisão empresarial? Claro que é. Não é uma coisa para economizar dinheiro, porque o videogame já estava vendendo. Isso com certeza tem cara de que estava prejudicando ou que iria prejudicar o PS3. Mas não deram satisfação. Simplesmente tiraram. Porém, qualquer justificativa que foi dada naquela época vai cair por terra agora, porque os homebrews vão dominar essa... Agora a Sony vai ter que achar um equilíbrio. O que, que pode acontecer, na minha opinião? Os bons aplicativos podem sair para venda. Mas é o que está faltando, aplicativo. O PSP tem aplicativos, como leitor de quadrinhos. Agora, o PS3 só tem serviços. O PS3 não tem Skype, seria muito útil. Não se faz. Claro que deve ser difícil programar, claro que deve ser difícil criar, claro que deve ser difícil implementar, mas vamos ver se abrindo as portas da pirataria... Eu acho que a Sony, ela tem uma política muito, muito, muito, não certa no sentido de que ela está correta em fazer, mas bem definida. Ela sempre corta o mal pela raiz, assim, qualquer coisa que ameace ela, ela dá um jeito de tirar aquilo da lista de possibilidades. Então, como ela fez com o Linux, ela vai aparando. Tem gente que faz piada, daqui a pouco vão tirar os controles e a possibilidade de você jogar no PlayStation, porque isso vai causar pirataria. Então, a gente tem que ter um pé atrás com a Sony, porém, ela fez muito a sua parte nesses últimos anos, que era um console que tinha poucos jogos e que de uns 2 anos pra cá tem muitos lançamentos ótimos. Você consegue se divertir bastante com os jogos que são exclusivos. Então, assim, por um lado, beleza. Eu fico triste por não poder pegar um documentário que não é a pirataria, que eu posso dar esse exemplo também. Algum documentário específico de estudo que eu queira mostrar, ver no meu PS3, eu tenho que gambiarrar aqui. Minha bronca é com isso. Eu não gosto dessa trava que ela coloca pra gente, a Sony. Você não pode rodar, por exemplo, DVDs da região do Brasil, sabe? Infelizmente. Eu não sei quanto, se eu tiver errado, os PS3 vendidos oficialmente pela Sony no Brasil se estão fazendo isso. São americanos. Os oficiais são americanos e não pode rodar o DVD. Ele só pode rodar o Blu-ray da região 1 e não pode rodar nenhum... Blu-ray no caso de filme, tá? Não tô falando de jogos, não. Um que é americana. Então pago R$2.000, né, pra pegar um PS3 daqui do Brasil e também não posso ver DVD nele daqui do Brasil. Não, o mais irônico, por mais que esteja pouco interligado, você não pode ver os DVDs da Sony Pictures brasileiros no seu PlayStation 3. Inclusive, o mais irônico ainda, os DVDs da Sony Pictures vendem nas lojas da Sony que vendem o PS3, que é o americano. É irônico, mas assim, são as decisões da empresa, sabe? Resumindo, o Brasil ainda não está sendo focado como mercado de games seriamente. Porque senão acho que a Sony... uma besteira dessa. Eu acho que a Sony, ela tem um cagaço mesmo pra pirataria mesmo, que ela escuta a pirataria, dá aquela tremedeira nas pernas e já, não, trava tudo. É, porque ela sabe o peso da pirataria nos consoles dela. Agora eu vou falar a verdade. Isso eu fico do lado da Sony. Nenhuma empresa sozinha sofreu tanto com pirataria quanto o departamento de games da Sony. Talvez o departamento de música ou as gravadoras separadas, todas unidas. Eu convivi com o PlayStation 1 por quase 10 anos. Eu só vi 2 jogos originais em 10 anos do PlayStation 1. Eu sei que tem muito ouvinte que é colecionador, que tem, mas vocês sabem o quanto foi difícil conseguir esse jogo. PlayStation 2 agora tá vendendo o jogo. Tem gente que tem? Claro que tem. Mas eu não sei como essas pessoas foram tão fiéis e pegaram o PlayStation 3. Eu acho que por isso que a pirataria 360 explodiu. Era a galera do Play 2 que simplesmente comprou o próximo videogame legal. E aí pegou pirata. Porque foram afetados, apanharam o PSP. Alguém já comprou um MD na vida, sabe? Eu tive, mas eu sou maluco. Eu tive e eu vi que não era prático. Em fóruns internacionais tem pessoas que compram, desbloqueiam o PSP e rodam o jogo no cartão. Eles pagam e baixam a ISO só pra não ter peso na consciência. É a questão do... que como é mídia, né? Tem o problema do delay ali, não é o mesmo processamento, então realmente no PSP eles falam que dá queda de FPS quando tá rodando. E questão de consumo também, né? De energia. Tem um motor funcionando a mais no aparelho que já tem pouca quantidade de carga ali, né, na bateria. Então o pessoal faz isso mesmo. E mais uma vez uma notícia que chega de última hora da redação, quentinha, cheiro de mimeógrafo ainda, é a que o 3DS, que é a notícia relacionada à bateria do 3DS, galera. De acordo com a própria Nintendo, né, que ela divulga em seu site, vai ser necessário aproximadamente 3 horas e meia para carregar a bateria do 3DS, né, para carregar completamente a bateria. Isso, de certa forma, é bom, né, afinal 3 horas e meia é aquele tempinho ali que tu deixa ali, né? Vai tomar um banho, vai assistir um filme, vai ler um livro e deixa carregando, que não é bom carregar enquanto joga, mas tem um porém, que é o mesmo problema que vem acontecendo com tudo que é portátil hoje em dia, que é a própria bateria. O grande problema é que se você jogar um jogo de 3DS com a luz de fundo, né, no menor nível possível, e isso é a própria Nintendo que está falando, você terá uma duração de 3 a 5 horas, dependendo do tipo de jogo, né, da luminosidade do próprio jogo, né, sem falar do console. E no caso de jogos das versões antigas do DS, esse valor se estenderia de 5 a 8 horas. É a prova de que a tecnologia nova consome mais energia, o 3D, o brilho para manter o 3D efetivo. É assim, é uma tecnologia nova. O chato é que a gente já tá pagando caro pela tecnologia nova. E ainda assim ela não é completamente eficiente. Assim, a tecnologia é, mas o que alimenta ela não. Mas isso é pra tudo quanto é coisa que é portátil. Hoje em dia, cara, tu não tem uma bateria eficiente que dure tanto tempo assim. É porque tudo tá aumentando o processamento. Tudo que envolve esse tipo de coisa, esse processamento mais forte, desempenho, requer mais energia mesmo. Vê aí, o próprio iPhone não tem um... Se você usar ele o dia inteiro, não é que ele vai... Já vai precisar de uma recarga? Nunca tive uma experiência com iPhone. Eu vou falar, o iPhone é o seguinte, o iPhone é o melhor celular do mundo, só que toda noite ele tem que dormir no carregador. Não existe essa história de tô fora de casa há 5 dias e meu celular ainda tem bateria. Não. Não. Não, acho que bateria, se você quer alguma coisa que dure bateria, você pega um celular antigo. Hoje em dia, qualquer smartphone, não só o iPhone, mas se você pegar um BlackBerry, um Nokia, mais, que tenha mais processos, ou até mesmo os tablets aí, eles não aguentam bateria. Então, acho que uma coisa, se for mesmo para revolucionar, é quem achar alguma solução para bateria, fala assim, ó, tem uma solução para bateria, olha aí. Porque o 3DS, imagina só, eu vou jogar um jogo com tudo no gráfico 3D, tudo, imagina o quanto isso vai consumir de bateria. Isso vai comer lindo a bateria. Vamos dizer assim, então, que os portáteis, eles estão falhando na questão de ser portátil, né, cara? Porque você ter 3 horas, vamos botar assim no... Porque isso é colocando com backlight no mínimo. Se você tiver que achar que aquilo ali é insuficiente pra você e precisar de aumentar, é menos tempo ainda, né, pelo que eu entendi. Então, assim, você não tem um tempo bom mesmo pra você jogar. Então não tem como você, por exemplo, levar seu portátil numa viagem onde você não pode carregá-lo durante algum tempo. Se você não vai numa viagem, por exemplo, para São Paulo, aqui de Vitória, tem em torno de 17 horas, acabou. Você vai jogar um pouquinho ali e acabou a sua diversão. Você vai chorar. Ou se não, ter... Dá-lhe Dramin. Dá-lhe Dramin. Dá-lhe Dramin. E no vídeo da semana, nós temos aqui um vídeo do meu querido Dorkly, que é um cara que faz animações usando sprites de videogames antigos. E ele fez aqui um do Mortal Kombat, né? Mostrando o quão cruel realmente o jogo pode ser para... Não só para aqueles que estão lutando. Por favor, assistam. Não precisa saber inglês. É só gestual. É recomendado ter estômago forte, porque é Mortal Kombat, por mais que sejam sprites. É divertidíssimo. É de rachar o bico de dar risada. Literalmente, eu chorei de rir a primeira vez que eu vi isso, porque eu não acreditei no quão sacana que é. Eu não posso descrever porque o vídeo tem 15 segundos, mas eu garanto que vai valer o clique de vocês. Eu garanto. E na imagem da semana, nós temos uma imagem que a nossa querida amiga do Pink Vader, a Prips, ela fez no começo desse ano, que é sensacional, de Halo. Eu não tenho ideia de quem sejam esses personagens, mas ela desenhou muito bem. A Prips, que é a ilustradora, tá aí pra vocês. Vocês dêem uma conferida no DeviantArt dela. Tem umas artes muito bonitas, muito boas mesmo. E a Prips desenha pra baralho. Tem uma conferida aí que tá muito bom. É, fantástico, fantástico. Adicionem ela se tiverem ela no DeviantArt. Desenha, colore muito essa mulher. E agora a gente tá aqui pra mostrar um trabalho, né? Não é nem uma imagem engraçada e tal. Não, não. Trabalho entre aspas, né? Porque, segundo ela, ela fez isso porque tava com preguiça, né? Game Talk. It's awesome. E começou o nosso Game Talk. Agora nós queremos de vocês o que vocês fizeram nessas férias. Vamos fazer aquela boa redação de volta às aulas do que vocês fizeram nas férias. Só que nós estamos falando do mundo dos games, né? Como vocês sabem, nós ainda vamos falar da Sony e da Microsoft. A gente falou da Nintendo, as nossas previsões para o ano de 2011. E nós não falamos dessa semana e talvez não falaremos na próxima por causa da Campus Party. Mas nós vamos aqui testar os nossos novos membros fixos, para saber deles o que eles acham, bater um papo descontraído aqui, curto, já que as notícias foram bastante longas, bater um papo descontraído aqui com o Fabiano, com o Giba e com o Kodoji. E aí? E vocês? O que vocês estão jogando? Bem, ultimamente eu tô jogando, claro, além do meu aniquilador de vida social World of Warcraft, como acho que no último Game Talk que eu participei eu já meio que deixei isso um pouco claro já, eu jogo World of Warcraft, só que depois do lançamento do Cataclisma, né, eu também quero jogar algumas outras coisinhas novas, né, adquiri recentemente um PS3, que é outro também aniquilador de vidas sociais, e eu adquiri junto um jogo que, bem, já foi recomendado por várias pessoas aí, por vários podcasts aí, e eu tô jogando, e é uma das minhas produtoras de games favoritas, que é a Rockstar Games, eu estou jogando Red Dead Redemption. Você já falou desse jogo em algum momento, não lembro, já? Já. It's awesome. Yeah. Quantas vezes já falaram já desse jogo já? Red Dead Redemption, né? Pra quem escutou o cast passado, ganhou o melhor game do ano, né? Pra mim, foi uma coisa justa, porque eu, apesar que é meio coisa de fã, assim, eu gosto do gênero GTA. O Red Dead Redemption, ele me agradou muito, ainda mais com as novas coisas que ele trouxe. E por isso que é um dos jogos, assim, que eu tô jogando muito afinco fora o World of Warcraft. Ah, e também teve uma nova adição também à minha Gameteca, que eu ainda não instalei, mas é que eu tô guardando pra instalar a primeira vez na Campus Party, que é o StarCraft 2, que também é outro aniquilador de vidas sociais, né? Não sei como é que eu vou fazer, né? Se eu tenho três aniquiladores, PlayStation 3, World of Warcraft e StarCraft, bem, pra que vida social, né? Esse é o primeiro e o único podcast que contamos com a participação emocionada aqui do nosso convidado, já que ele abriu mão da própria vida social. Coitado, né? Tadinho. Ah, mas pelo menos ele tá fazendo escola aí, cara. Vai ter bastante pauta daqui a uns 3 anos, quando ele tiver sem dedos na mão ou alguma coisa. No meu caso aqui, eu também tô dando, aqui é o Fabiano, né, tô dando uma jogadinha no WoW, mas nada hardcore como era antigamente, e tô mais jogando PlayStation mesmo, PlayStation 3 aqui, tô jogando vários jogos ao mesmo tempo, não tô jogando nenhum deles sério não, mas há algum tempo atrás aí eu peguei os dois Assassin's Creed, como foi dito, não são jogos excelentes, um é uma porcaria, concordo plenamente, e o 2 ele tem as suas vantagens e desvantagens. Além desses dois jogos, eu tô jogando o MAG, o Massive Action Game, que é um jogo FPS de muitas pessoas ao mesmo tempo, online. O mapa cabe até 200, existem mapas até com 256 pessoas. É um jogo de guerra muito interessante, muito bom de jogar. O controle dele é um pouco, assim, difícil de acostumar, mas depois que você tá ali já jogando meia hora, você já tá fera. E o jogo, ele tem, assim, um sistema de experiência e evolução, que a princípio eu achei tosco pra caramba por ser um FPS. Mas depois você percebe que é meio que necessário, por ser um jogo com tanta gente, que quando quanto mais level você tem, mais patente você tem, e você vai se tornando o chefe de esquadrão, de pelotão. É muito interessante. Tô gostando mesmo. E eu tinha, como eu sou assinante da PlayStation Plus, eu tinha ganhado a versão gratuita, né? A demo deles, pra você poder ir até o level 8. E hoje chegou a minha versão CD do Greatest Hits, que foi lançada há uns 2 meses atrás, por um preço bom. Paguei $34.90. Então, eu tô jogando isso aí. Mas, além dos dois outros jogos, que é o Batman Arkham Asylum, chegou pra mim aqui a versão com óculos 3D. E o Demon Souls chegou aqui pra mim, mas eu nem cheguei a abrir, não. Eu deixei quietinho ali. Mas é um jogo que eu tô muito, muito afim de jogar também. Se eu fosse você, eu jogava o Demon Souls, que eles vão fechar os servidores. E o modo online dele é bem legal. Como assim fechar os servidores? Vão fechar os servidores. Ué... Ah, eu esqueci de falar pra vocês. Pessoal, como ninguém paga pra manter os servidores ativos, quem mantém é a produtora, como não tem a live. Então, os jogos que não tem muita gente jogando, não tem por que manter servidores e eles vão suspender. Já aconteceu isso muito no PlayStation 2, nos jogos que dava pra jogar online. E já tá anunciado que acho que esse é o último mês do servidor do Demon Souls. Poxa, que triste. Mas o online dele é... É, o online dele é legal. Não é essencial, mas é legal. Na verdade, você joga no single player com modo online. As pessoas que vão jogando aparecem no seu save pra te ajudar. Ah, interessante. É como se fosse um co-op mesmo, né? Eu comprei porque foi quando logo que eu peguei o PS3, um amigo meu falou que é o jogo mais difícil do mundo e tal, que ele não conseguia jogar de jeito nenhum. Acabou, esse aí é outro que eu tenho pra falar sobre jogos que eu tô jogando. Então, eu recebi aí um presentão do nosso querido âncora, o Vivacqua, né? Âncora é porque não. Eu apresento o programa, não porque eu tenho o peso que consegue manter um navio apontado. Ou será que... Calado. Que ele me presenteou aí com o Humble Indie Bundle, que foi um bundle aí de 5 jogos indies, né, jogos independentes. Muito legal, tinha o Braid, o Cortex Command, o Machinarium, Osmos e Revenge of the Titans. E depois, quando eu voltei de viagem, né, eu vi que saiu mais 5 jogos, mais 6 jogos, na verdade, que contém o World of Cool, Aquaria, Guiche, Lugar o Reiki, Penumbra e Samorost. Dois, é, né? Na verdade, esse é o Humble Indie Pack 1, só que quem comprou o Humble Indie Pack 2 ganhou o 1 de brinde. E como eu tinha te presenteado, você ganha de brinde isso junto. Nem eu sabia, legal. Inclusive eu ganhei outra cópia que eu estou pensando em sortear na Campus Party. Olha só, pessoal. Sorteio não dá pra mim. E além disso, a Steam tava dando jogos feito uma puta velha. Dando? Não, né, meu querido? Puta velha. Não, o desconto era bom, dando. O desconto era bom, mas eu ainda gastava dinheiro. Porque tu comprava em quantidade, né, ô puto? O que eu e o Vivaco, a gente fez uma limpa na Steam nesse final de ano, vocês não têm ideia, galera. Ah, até eu, né, Codoso? Você viu lá que eu até postei lá pra você também, lá do jogo lá que eu comprei, que eu achei sensacional. É, que nem eu até tinha comentado do Red Dead Redemption e do GTA. É, eu sou fã do GTA desde o primeiro. É, o primeiro GTA naquele gráfico mais horrível do que existe, mas tô lá jogando porque é GTA e é isso aí. O que acontece? No Steam teve uma promoção agora no mês de dezembro, que foi a que eu adquiri, que era o GTA 4 mais os 2 episódios da expansão da história do GTA 4 por $10. $10, galera. Vocês veem só. Pois é. Inclusive, eu fiz um upgrade no meu computador. Desisti de comprar um 360 e comprei todos... O upgrade que eu fiz no computador e a economia que eu fiz comprando os jogos ia dar pra eu comprar um 360... Não, ia faltar R$200 pra comprar um 360. Ou seja, isso juntando o valor de todos os jogos que eu queria jogar no 360 que eu comprei. Mass Effect 2, Splinter Cell, o Kodoji me presenteou com Borderlands... Comprei o Battlefield Bad Company 2. Pessoal, no final do post vão estar todas as nossas IDs do Steam. Se vocês quiserem adicionar pra jogar com a gente começa personagem novo no Borderlands, a gente joga junto no mesmo servidor do Battlefield, a gente se vira. Uma coisa que eu comprei também foi o jogo do Transformers, que teve bons reviews em todo lugar, só que eu não tive coragem de pagar $60 e ele estava $13 numa promoção. Comprei Mirror's Edge por $5. Comprei, meu Deus do céu, eu comprei muita coisa. Borderlands por $10, eu me arrependo de não ter comprado a versão, o Game of the Year, porque, cara, que vem com 4 DLCs já, né, agora tá a $30, e antes tava, se eu não me engano, a 15 ou 20, não tenho certeza. Eu ganhei de presente também do Vivaco Just Cause 2, comprei o Operation Flashpoint, cara, a $6, e é um jogo fantástico. Eu comprei também o Winds of Prey, que é praticamente um simulador da Segunda Guerra, cara, e fui lá e comprei um manche pra poder jogar, cara, porque esse jogo pede. Ó, eu comprei um pacote indie de jogos com And Yet Moves e mais alguns jogos fantásticos. Comprei o Fallout, que eu sempre falo de Fallout, que eu ia voltar a jogar no 360. Só que agora eu comprei ele, a edição, o Fallout 3. Comprei o 3 ainda, porque eu não terminei as expansões. Fallout 3, com todas as expansões, por $12. Comprei Dead Space por $6.80. Cara, eu comprei muita coisa. Comprei o Dead Rising 2 por $20. Meu Deus do céu, eu esqueci que eu tinha comprado o Dead Rising 2. Comprei o Mafia 2 por $14. E eu vou, gente, eu vou jogar. Geração, hein? Ou não, porque o negócio é que o preço que eu paguei no Mafia ia ser o preço que eu ia pagar pra alugar o jogo pra terminar. É. Ó, vou mostrar, vou falar um exemplo de um jogo que eu comprei que, meu, vale a pena você pelo menos ter esse jogo. Eu comprei o Knights of the Old Republic do Star Wars por $2,50. Eu comprei. Nossa, também, cara. E é um RPG fantástico. É a BioWare. Sim. No seu começo. BioWare, né? BioWare, das duas empresas que eu mais gosto são a BioWare e a Valve, cara. Pra mim são as duas que merecem respeito. Sim, entendeu? Mas então, cara, eu, como falei, né, vou ter que comprar uma expansão de memória do meu iPhone, uma expansão de bateria para o meu iPhone, que eu estou jogando muita coisa no meu iPhone. Eu estou jogando no PC agora o jogo do Transformers, que é muito legal. Eu recomendo, se você tem... Qual deles? O Transformers War for Cybertron. Que é a guerra pro Cybertron, que conta a história de como os Decepticons, como se criou, né, toda aquela história de como se dividiram, como, porque todos eram da mesma raça e de repente os Decepticons viraram inimigos. Então, pra quem gosta de Transformers, é um prato cheio. Pra quem não gosta, é um bom jogo de tiro com alguns diferenciais. Tem tanta explosão ao estilo Michael Bay? Não, é mais legal. Eu tô jogando Splinter Cell Conviction, que é fantástico. Puta que pariu, que jogo bom. E eu não joguei o multiplayer. Dizem que o multiplayer é fantástico. Comprei por $14, já tá valendo o single player. Tô jogando no mais hard, porque afinal de contas eu sou macho. E eu tô jogando com o Kodoji o Borderlands, quando ele joga comigo, né? Tá muito fraco ainda, esse rapaz tá muito fraco, tá louco. Pois é, é porque meu computador volta e me desliga sozinho, então... O meu também faz isso, cara, Não, mas o Borderlands é um jogo sensacional de se jogar, cara, e principalmente no modo cooperativo, cara. No modo cooperativo ele fica mais difícil, os inimigos eles ficam mais fortes, né, e o loot, né, é melhor. Pois então, é um jogo muito... Ele é o estilo de quê? Ele é um Diablo FPS. Esse é o melhor resumo que eu posso te dar. Ele é um Diablo FPS. Ele é simplesmente isso. É você jogando FPS, tem 5 classes. É o soldado, a Siren, o Berserk, o Sniper. São 4, né? São 4. São 4 classes. O soldado, o Sniper, a Siren e o Berserk, que é o cara da porrada que usa escopeta. E aí ele tem um algoritmo que gera dados aleatórios para as armas. Então você nunca acha duas armas iguais. A arma diferente ser pouquíssimo. Não é tão bem assim não, viu, Ivaco? Porque eu comecei um outro jogo e no mesmo lugar eu encontrei a arma com os mesmos dados, cara, da outra. Igualzinho. Os mesmos atributos e a mesma descrição da arma. Mas era arma de quest ou... Era arma de chefe, cara. Não, a arma de chefe é a mesma. Porque é a arma do chefe. É uma arma que normalmente você não tem acesso antes. Tanto, Kodoji, quando eu tava jogando com você, eu tinha uma pistola mais poderosa que o chefe que eu matei 10 níveis depois. É igual o Diablo, então. Porque o Diablo tem isso também. Você tem as armas que já... que... É, a arma muda a porcentagem, assim, por exemplo, você acha uma pistola, e a pistola tem um dano absurdo, só que a mira dela é péssima e ela só carrega duas balas. Aí depois tem uma que é uma pistola que é praticamente uma metralhadora, que faz pouco dano, mas à medida que você vai atirando várias vezes, faz muito dano. O bom do jogo é isso, é porque as armas, elas são balanceadas, cara. É, você tem um dano alto, mas você não tem uma mira tão precisa, ou então a taxa de disparo dela não é muito boa, sabe? Isso que é o bom, a arma tem esse balanceamento no jogo. Ah, interessante. Outro que eu comecei a jogar agora, que eu ganhei de presente do Vivaco, foi o Super Meat Boy, cara. E Super Meat Boy é viciante e frustrante demais ao mesmo tempo, cara. Porque tu morre, e morre, e morre, morre, morre, morre, morre, até tu ver como é que tem que fazer. É. Ou uma coisa que consumiu tempos, que eu comprei na promoção do fim de ano, que eu recomendo horrores pra quem tem iPhone ou iPod Touch, Game Dev History. Cara, é um joguinho, é praticamente um jogo de Facebook. Você faz uma empresa, no iPhone eu tô jogando ele, eu joguei ele na verdade, você faz uma empresa que desenvolve jogos de videogame. E a cara, só que você começa com só fazendo jogo de PC, porque é muito barato. E o que que acontece? Porque jogo de PC até hoje, pra fazer, é muito barato. Você não tem que comprar o kit. E aí, de repente, aparece... Tantas promoções aí da Steam, você vê, né? Pois é. De repente, aparece a empresa Imprendo, que é tipo o clone da Nintendo, está lançando o Super... O Imprendo Entertainment System, que é uma sátira ao NES. Aí você tem que comprar o kit pra fazer os jogos. Só que você começa, tipo, com os jogos que... Cara, é fantástico, sério, é de comer horas do seu dia. Você começa com jogos de adventure e educacionais. Só que à medida que você vai investindo tempo para fazer os jogos, as pessoas, os seus programadores vão aprendendo. Fala, poxa, se estamos fazendo um adventure sobre detetives, nós também podemos fazer um jogo de tiro, porque o detetive tem uma arma. Aí de repente aparece nova classe, jogo de tiro. Cara, quando você vê, você pode produzir para quase todos os videogames que você conhece numa versão satirizada. E, cara, vão horas e horas e horas do seu dia. E você treina seus funcionários para eles virarem designers, engenheiro de som, artista gráfico, produtor, diretor, programador, roteirista. É muito bom. E assim, o que mais me impressiona é a qualidade, assim, do jogo. É pixel art, isométrica, e você manda a sua equipe para uma feira. Cara, você falou aí, mas eu não prestei atenção. Qual é o nome do jogo? Game Dev Company. Eu vou botar o link pro iTunes pra quem quiser comprar. Outro que eu tô jogando chama Hook World, que é hook de gancho, que é simplesmente um jogo de correr e apertar botão, que o cara pendura os ganchinhos. Eu estava jogando Bejeweled, que nem um retardado mental. Puta que pariu, cara. Tava jogando Bejeweled, é isso mesmo? Bejeweled não, Bejeweled. Bejeweled, cara. Eu sempre falei Bejeweled, cara. Falar que nem um amigo meu, é Bejeweled. Bejeweled. Bejeweled. Eu tava jogando que nem um maluco no iPhone mesmo, pra passar o tempo, porque esses jogos de raciocínio rápido ajudam a aumentar a velocidade das sinapses cerebrais, né? Então toda vez antes de eu editar podcast, antes de eu começar a trabalhar, eu jogava 10 minutos de Bejeweled, realmente ajuda. Olha, que desculpa pra poder jogar Bejeweled. Ah, meu amigo, é porque eu não quero comprar o Sudoku. Só que agora o que eu estou jogando é o Transformers J1 Awakening, que é um jogo de estratégia dos Transformers que é muito legal, baseado na série clássica com os Transformers em cel shading. O jogo é pequenininho. O jogo é fantástico, gente. Acho que ele é de graça ou 99 centavos. Eu recomendo ele com vigor. Sem falar Angry Birds, que eu tô jogando calmamente. Sempre que eu posso, eu vou lá e jogo. Jogo uma partidinha rápida. E o Dead Rising no iPhone, que eu tô jogando, que é muito legal. Ele funciona muito bem no iPhone. Ele não tem muitos dos problemas que eu esperava. E eu tô jogando... eu tô jogando uma porrada de jogos no iPhone. Jogando Borderlands com Kodoji. O meu PS3, ele tá meio parado porque eu vou fazer uma... Eu sempre tô jogando um Rock Band. Eu tava jogando Shank no PS3, só que chegou uma parte muito difícil porque eu tava jogando Super Hard. E aí eu dei uma pausa, mas eu vou retomar o PS3. Olha aí, ó. Não basta jogar no Super Hard, tem que zerar, bicho. Senão você não prova nada a ninguém, né? Pois é, eu não preciso provar nada a ninguém. Esse sistema de troféu é coisa de frouxo. Tem que zerar, pelo menos. Precisa ter troféu, não. Não, é, não. Eu sei, eu sei. Não, eu não preciso provar nada pra ninguém, não. Eu tô tranquilo. Eu jogo a meu tempo. Só que eu também tenho que terminar o último Ratchet & Clank, que é muito bom. O Red Dead Redemption, que eu comprei, e chegou o meu Darksiders lacradinho aqui, que eu comprei no eBay por 12 dólares. Ah, por 12 dólares vai, porque esse jogo não gostei nem um pouquinho, cara. Pois é. Eu achei um genericão de tanta coisa, sacou? Tipo uma mistureba maluca. Porra, o personagem é o Arthas, que age como o Dante do Devil May Cry, junto com Kratos e outros jogos, sei lá, é meio bizarro. Meu Deus. É porque você descreveu de coisas que muita gente conhece, né? É. Se você não vê como isso e vê só como um personagem daquele desenhista, que ele é baseado nos traços de um desenhista, você não vê tanto problema. Falando um pouco de Warcraft aí, que você falou aí do Arthas aí, bem, o Cataclismo saiu no dia 7 de dezembro, né? Eu já tô jogando aí o Cataclismo aí. Para os jogadores de Warcraft, tá vendo como que tá acontecendo. Meu, a Blizzard realmente mudou muita coisa no cenário, eles reinventaram o cenário, tá totalmente diferente, com muita coisa assim que você já estava acostumado assim, você é totalmente diferente. E é uma coisa que eu tô jogando agora e tá me surpreendendo. Vamos supor, tinha partes em que era um deserto total, né? Tinha uma parte lá que só tinha picos, como se fosse um Grand Canyon, assim, né? Pra quem não conhece. Então, totalmente. E quem não conhece o Grand Canyon? Ah, procurando no Google, é foda. Imagina só isso totalmente alagado. Imagina um Grand Canyon alagado até o topo. Isso foi uma das coisas que... Uma das várias modificações. Teve cidades inteiras que foram destruídas. Locais que não existem mais. Por exemplo, numa das cidades principais, que é pra Aliança, que é Stormwind, que eu jogo de Aliança, né? Desculpem os Hordas, mas eu jogo de Aliança. Oh, é melhor jogar de Aliança do que jogar de Blood Elf, né, cara? Eu jogo de Orc, mas pelo menos eu jogo com Orc, então... É, não, Orc ainda tudo bem, mas jogar de Blood Elf, desculpa, mas não dá. E, vamos supor, em Stormwind tinha uma área, eu como druida, né, tinha uma área ali só dos Night Elves, que eu ia lá, tinha o treinador de druida e tal. Essa parte foi totalmente obliterada, não existe mais. É, pra quem não sabe o que é Blood Elf, é Blood Elf na história, são elfos, eles vêm da mesma linhagem dos elfos da noite, né, os Night Elves, só que aconteceram alguns certos tópicos aí na história, aí que se eu for falar, eu vou com um guest cast. É, isso muito... que eu ia falar, não comece, cara, porque a história do é muito intrincada, entendeu? Em base, assim, eles não idolatram mais o mesmo deus, eles idolatram outro tipo de deus, então por isso que eles são conhecidos diferentemente, mas em si é tudo elfo. Mas existem algumas diferenciações, assim, né? É porque, na verdade, é o seguinte, pois o nome Blood Elf é porque eram os Highborns que se separaram, aí viraram os Elfos Altos, né? Que nem os Elfos de Senhor dos Anéis, assim, foram correspostos ao Sol, por isso tiveram outras coisas que modificaram eles. E a questão de ser Blood Elf é que houve uma guerra da Scourge que destruiu os lares dele, e os humanos pegaram ele pra ser tipo como se fosse escravo mesmo, e eles teve uma revolta que eles se nomearam de Blood Elves como se fosse um protesto ou uma forma de revolta, e é isso aí, eles são viadinhos. Duas coisas que veio aí com o Cataclisma também, junto, que foi são duas raças, o Worgen e os Goblins também, né, que teve um pessoalzinho aí da Horda que não gostou muito aí, né, se você é da Horda, joga Warcraft e gostou do Goblin, comenta aí nos comentários. Mas a galera que tá jogando de Alliance tá gostando bastante de Worgen, que é... O Worgen é como se fosse um humano que tem uma maldição do lobisomem, então você tem o formato lobo, né? Tipo, aquele formato do lobisomem, e tá bem interessante. É uma coisa que acontece. Depois de muito tempo que a gente tinha o Rafa Fleet King, né? Matamos o Atlas, agora temos aí o novo vilão Cataclisma. E agora o povo tá jogando demais o World of Warcraft, agora que eu não vou Cataclisma agora. Eu sou um deles, apesar de eu estar um pouco atrasado. atrasado, né? Quem alguns conhecidos meus que jogam comigo sabem como é que é. Eu tô um pouco atrasado, bem pouquinho só, relacionado ao Warcraft. Mas é porque eu tenho que dividir com outros jogos, aquela coisa toda, né? O Dead Eye me puxa muito tempo, então é por isso. Pois é, pessoal. Aí o StarCraft eu vou estrear na Campus Party. Pois é, pessoal. Nos adicione aí no Steam. E você? O que que você tá jogando? O que que você espera jogar esse ano? A gente não vai falar das nossas previsões. Esse foi um Game Talk bem curtinho, porque o cast está cheio de notícias. Estamos num formato mais dinâmico. E agora, para nos organizar, você pode falar conosco nos e-mails do Nerdrops. nerdrops@nerdrops.com.br ou nerdrops@gmail.com. E se você quiser falar com alguém específico, por favor, coloque o tema no assunto. Game Talk, e-mails, bota games, se for games, porque ajuda a separar. Se você quer falar com o Kodoji, com o Fabiano, com o Giba, com a Ira, com o Guilherme, é só botar para Ira, para Guilherme, para Kodoji, para isso, que o e-mail será encaminhado. Vai ajudar a gente a organizar mais as caixas. Todos os e-mails que vocês mandaram pra gente, se vocês quiserem falar conosco, mande pro Nerdrops e peça o nosso contato. A gente tá aqui pra falar com vocês, tirar dúvida, convidados, ouvir sugestões. Por favor, mande. É importante. Eu quero que os novos membros do Nerdrops de Games, por favor, se despeçam. Pois é, galera. A gente falou aqui bastante. Acho que as notícias foram bem interessantes. A gente discutiu bastante, né? Rendeu opiniões interessantes pra galera. E que da próxima vez que eu participar aí, mais contraído e com menos calor, porque eu tô suando aqui, tá, beleza. É isso aí, galera. Queria agradecer mais uma vez aqui. Tô aqui novamente com o Vivaca, com o Kodoji, agora com o Fabiano aqui gravando o cast. É isso aí, e tamo logo aí na Campus Party também, pra curtir junto todo o evento. Espero que vocês tenham gostado, espero que eu não tenha falado muitas asneiras sobre as minhas opiniões. E se você quiser aí, manda um e-mail, comenta aí nos comentários aí embaixo, pra gente trocar ideia no que for preciso, no que for necessário. E até logo mais aí. Então, pessoal, aproveitem o guest, aproveitem aí o site do Nerdrops. Fazer um agradecimento especial para os nossos colaboradores que trabalharam nessa época de hiato dos programas, né, do Nerdrops oficial e do Nerdrops de Games. E, galera, joguem muito, nos procure aí no Steam, tem sempre um desocupado, um horário online aí, pra ficar com vocês. Oi. Você, né, cara? Você que tá vivendo agora no Steam. Não, minha série já tá acabando, então daqui a pouco volta a vida de vivente, cara, que é uma droga. Mas enfim, um abraço. Pois é, pessoal. O próximo cast, se tudo der certo, sairá na semana da Campus Party. isso aí, puxa o carro. Mas o que foi? Pega! Caraca. A Ira não tá participando do programa, mas ela tá em espírito, né, cara? Pois é, espírito quatro rodas. Pelo visto, pelo lado visto, essa foi boa, hein, quando hoje? Ah, foi ótimo. Com certeza a Nintendo vai ter que lançar alguns acessórios juntos, como por exemplo o carregador de bateria de carro, né? Aí você vai, vamos supor, do seu filho, né? Ou vamos supor, alguém tá dirigindo o carro, você vai jogar o seu 3DS no carro. Claro que vai acabar a bateria rapidamente, então você coloca no carro. Vai ter que lançar esse tipo de coisa pra poder aguentar. Não vai lançar, não é ela que lança. Não, é a nunca China. É ela. É a China. E vende na Jack Stream. Abraço, Jack Stream. Que eu esperava. Ó o bochejo. Será que são? É porque a gente tá gravando de dia e o pessoal tá com sono que acordou agora? Acho que não, hein? Não, o pessoal tá escutando isso no ônibus, indo pro trabalho. O Kodoji gagueja por causa disso, cara. Ele fica vendo essas porra aqui e não consegue falar. Não, cara, eu não tô num ânimo legal hoje, não, cara. Falando sério. Tá só no FAP. Não durante a gravação. Cara.